galera, tá começando o segundo TrailerCast, que na verdade é o episódio 1, porque o primeiro episódio foi o episódio 0. Então está começando o TrailerCast episódio 1, estreando finalmente, Diogo. É, o primeiro foi o piloto da série, o número 00. Então estamos começando aqui mais um TrailerCast. É, e aqui quem vos fala, diretamente do Rio de Janeiro, é Ian Marlon. Estou aqui com meu amigo Diogo Alves. Semana passada eu falei Diogo Souza, mas tudo bem. É um cara de múltiplas personalidades, né, cara? Exatamente, cara. Mostrando aí todo o meu sobrenome pra vocês. É isso aí, Diogo. E quais são os filmes que a gente vai falar nesse podcast, cara? Nesse podcast vamos falar sobre A Origem, que é o novo filme do Christopher Nolan. E nós vamos falar também sobre Aprendiz de Feiticeiro, que é o novo filme do Nicolas Cage. Então é isso aí, galera. Sem enrolar muito, vamos direto pro cast. É, então, Diogo, um dos filmes que eu mais esperei, assim, ao longo desse ano, que... Não ao longo do ano, mas... É, que eu tô esperando há bastante tempo, que é o próximo filme do Christopher Nolan, Diogo. Sabe quem é o Christopher Nolan? É o cara que fez Batman, o Cavaleiro das Trevas, né? Isso, é o cara que revolucionou o Batman, o Cavaleiro das Trevas. A nova promessa agora do mundo dos quadrinhos agora, da transição quadrinho-cinema agora. Todo mundo tem que seguir agora a fórmula do Batman, né, cara, pra fazer sucesso. Agora todo mundo tem que seguir a forma do Christopher Nolan, né, cara? Que todo mundo tá falando. Qualquer filme que sai de herói, o primeiro nome cogitado pra direção é o dele. Sempre. Dá a sinopse do novo filme dele aí, que tem a participação do Leonardo DiCaprio. Então, cara, o novo filme do Christopher Nolan é o Inception, que chegou aqui no Brasil com o nome de A Origem. Don Cobb, que é o Leonardo DiCaprio, é um habilidoso ladrão, o melhor na perigosa arte da extração, o roubo de segredos valiosos... das profundezas do inconsciente durante o sono. Olha aí, hein? Seja lá o que isso quer dizer, né? Seja lá o que isso quer dizer. É, blá blá blá, a rara habilidade de Cobb o tornou peça fundamental no traiçoeiro mundo da espionagem industrial, mas também o tornou um fugitivo internacional. Ele perdeu tudo o que mais amava. Agora Cobb tem a sua chance de redenção, um último trabalho que pode dar-lhe sua vida de volta, se ele conseguir o impossível. Olha aí que saco, hein? Ah, porque isso, o roteiro promete, cara. Uma pitadinha de ficção científica, pá. Um filme que fala sobre um cara que tem a habilidade de roubar. Habilidade. E tem a Kitty Pryde no filme ainda, cara. É impressionante isso, a coincidência do filme. Vai pra lá. Pelo que me parece, eu não sei, não tô lendo bem aqui, parece que essa parada de roubar informação durante os sonhos não é só ele que faz, não. Mas é porque ele é o cara, sacou? Ele é o melhorzão, o bonzão da parada. Pô, tem que ser, né? É, tem que ser. E o filme, cara, é tipo... Ele tá marcando aqui como ação barra ficção científica. Cara, vou te falar o que eu entendi desse filme. O nome, eu pensava que eram dois filmes diferentes. Tinha A Origem e tinha esse outro filme aí, que é o nome complicado que você falou agora. Inception. Eu pensei que Inception era um filme e A Origem era outro. Não sabia nem que era o mesmo filme. Eu queria dizer que a parte da introdução do filme, a sinopse do filme em si, eu não entendi o que o autor, no caso, o roteirista, quis dizer com isso. Eu não entendi nada do filme. O trailer do filme é super confuso e a sinopse escrita dele é muito mais. Eu não entendi o que esse filme quer dizer. Eu não entendi nada sobre esse filme. É, cara, o filme parece... O Christopher Nolan, ele optou por esconder, né, no trailer e até durante na sinopse mesmo. Que foi mais ou menos o que ele fez com o Cavaleiro das Trevas, porque tinha um trailer repleto de ação e com 10 minutos de filme já tinha passado todas as cenas que tinha passado do trailer. Ou seja, o cara escondeu muita coisa do filme. O Cavaleiro das Trevas, pelo menos eu sabia que tinha o Batman e o Coringa. Já era alguma coisa, eu sabia onde ele ia chegar. Agora, esse filme eu não sei onde ele vai começar, não sei onde ele vai terminar, não sei nada desse filme. Que bom que você tocou nesse assunto, cara, de tem fulano e tem cicrano, que esse filme aqui tem uns nomes interessantes, cara. Tem o Leonardo DiCaprio, que vem se revelando aí um bom ator, né? Tem um ator que eu gosto muito, que é o Joseph Gordon-Levitt. Conhece ele? Ah, é o cara que fez o filmezinho romântico agora, que foi sucesso ano passado, 500 dias com ela. Isso aí, cara. Ele tá a melhor comédia romântica do ano de 2009. Não sei porque esse cara, ele me lembra o falecido Coringa. Ah, sim, ele lembra sim, cara. Parece mesmo com... Como é que é o nome do nosso amigo lá? O Heath Ledger, isso. Parece mesmo, cara. Tem traços. Lembra bastante. E olha aí, no elenco também tem a Ellen Page, cara. Juno, porra. Sou apaixonado por ela, cara. Eu já comentei aqui a nossa mutante. Eu fui me ligar nisso essa semana que passou o filme na televisão. Eu me liguei que ela que é a Juno. ainda faz o X-Men ainda. Você mata ninguém nisso. Não, mas eu prefiro lembrar dela como a Juno, cara. A Juno era muito lindinha. Queria muito ser o pai do filho dela. Sem comentários, cara. É, beleza. E, cara, olha só, tem um nome aqui no elenco, cara. Um nome sensacional que você conhece com certeza absoluta, cara. Que é o Ken Watanabe. Sabe quem é esse cara? What the fuck? Não sei quem é, cara. Ken Watanabe, fala dele. É, mais ou menos isso. Ele, cara, ele é só o Katsumoto, cara, do Último Samurai. Esse, cara, ele não faz muito sucesso aqui no Brasil, né, cara? Ele é um bom ator, mas aqui no Brasil ele não, não desponta, assim, em grandes filmes, não, né? É, um japonês careca, de bigode, né, de cavanhaque. E, pô, no Último Samurai ele me pareceu um ótimo ator. A filmografia dele tem muita coisa que se estreou no Brasil, estreou em DVD, ou foi direto pra TV, cara. É, realmente. Então, cara, falando aqui um pouco do Christopher Nolan, que é o diretor, ele tem poucos filmes, cara, pra um diretor que tem a fama que ele tem, né? Ele tem aqui, vamos lá, em 2000 ele fez Amnésia, em 2012 ele fez Insônia, 2005 foi o Batman Begins, 2006 o Grande Truque, 2008 o Dark Knight, né, Batman, Cavaleiro das Trevas, e agora em 2010 o Inception. Ele tem relativamente poucos filmes, né, pra um cara com nome que ele tem. Cara, ele fez o nome dele agora no Cavaleiro das Trevas, né? Vamos ser sinceros que o Batman que levantou o Christopher Nolan. Ele já veio com um grande filme, que foi o Grande Truque, mas o que realmente espontou ele foi o Cavaleiro das Trevas. Ó, um grande truque, grande filme, ó. Entendeu? Infelizmente eu entendi. E, cara, eu achei o Batman Begins também muito bom. Cara, ele só tem filmes bons, né? Tanto o Insônia quanto o Amnésia são bons filmes também. E ele tem uma coisa que ele faz a produção do filme, o roteiro e a direção, né? É, o cara joga nas 11, ele quer mandar em tudo ali, ninguém... Isso é um ponto bacana, né, cara? Que ele tem, deve ter bastante liberdade pra fazer o que ele quiser, né? É, e tem a responsabilidade também de se fazer merda, não tem quem culpar, né? A culpa é toda dele. É, assim, ele divide a produção do filme com uma tal de Emma Thomas, que eu não faço ideia de quem seja essa mulher. E, mas ela aqui, ó, divide a produção com ele do Inception, do Cavaleiro das Trevas, do Begins, do Batman Begins, do Grande Truque e, só isso. Ou seja, ela divide a produção de alguns filmes aí com ele, né? Mais da metade dos filmes. É, isso aí. Deve ser, sei lá, esposa, parente, cunhada. No mínimo uma comidinha, cara. Não, eu acho que de repente é cunhado, cara, que sempre tem que dar um emprego pro cunhado, já reparou isso? Não reparei não, cara. Vai lá. Não reparou não, é. Eu espero não reparar também nisso. Cara, e vamos falar aqui por último, né, do Leonardo DiCaprio, né, cara, que de uns tempos pra cá vem se revelando um bom ator, né, um cara que ficou famoso pelo rostinho bonito do Titanic, mas o cara acabou despontando, né, depois que o Scorsese passou a dirigir ele. É, cara, ele é o novo queridinho do Scorsese, mas todo mundo já tá cansado de ver, tá pra interpretar o Sinatra aí, talvez, num futuro projeto. Podemos dizer que ele é o novo Robert De Niro do Scorsese? Com certeza, né, cara? Até porque o Robert De Niro já deu o que tinha que dar, né? É, o Robert De Niro tá velho, né, cara? Deve tá... Não sei o que aconteceu com ele, cara. O que que você tá fazendo, Robert De Niro? Eu sei que ele ouve o nosso podcast. Manda um recado pra ele aí. De Niro, amigo, olha só, eu sei que você tá ouvindo a gente agora. Cara, o que você tá fazendo da sua carreira, cara? O que você tá fazendo, cara? Liga pro Scorsese, ele quer falar com você, tá? Depois você liga pra ele. Depois daquele filme que o De Niro fez, que tem dois animais, que é um alce, um esquilo, sei lá que porra é aquela, que é uma animação, que ele é um vilão. Eu não lembro nem o nome do filme. Puta, também não lembro. Acho que é Alce Dentinho, negócio assim. Putz, cara. Depois daquilo ali, nunca mais, entendeu? Nunca mais. Sem comentário. Qual a sua expectativa pra esse novo filme agora, A Origem? O que você acha desse filme? O que você espera dele? Então, cara, a minha nota de expectativa pra esse filme vai ser um pouco alta. Eu vou dar aí, ó, 9, porque eu confio... Putz. É, cara, tá quase lá, hein, Diogo? Tá quase lá. Porque eu confio muito, cara, no Christopher Nolan. O cara, porra, não vi nenhum filme ruim dele até agora. E, porra, eu, de uns tempos pra cá, eu tenho me tornado fã do Leonardo DiCaprio, cara. O cara tem... Nossa. Você pode diário programar. Diário de adolescente na estante, né, cara? Porra, não, cara, pior que eu não tenho. Pior que eu tô olhando aqui, cara, na minha coleçãozinha pequena ainda. Eu tenho um filme só com ele. Não, tenho dois filmes com ele. Tenho dois filmes com ele, que é o Romeu e Julieta e o nosso, não pode faltar, né, Titanic. Putz, cara, não acredito que é Titanic não, cara. É, tem aqui. Tava em promoção. Tá bom, vai lá. Então, cara, eu dou 9 por isso, cara, porque confio muito no trabalho do Christopher Nolan como roteirista e como diretor, entendeu? E eu confio muito no Leonardo DiCaprio como protagonista, cara. Acho que ele consegue segurar bem o filme. É bom, cara. Eu, no meu caso, eu queria muito dar um 8, cara. Eu tava pensando aqui, eu falei, porra, esse filme merece 8. Só que esse filme tá me cheirando aquele filme trailer maneiro e o filme vai ser muito blá blá blá. O trailer é maneiro, o trailer não fala nada, porra. Não, assim, mas dá, tipo assim, ele passa aquele mistério, dá vontade de ver o filme no trailer. Ele passa aquela. Ele te questiona, porra, cara, que filme intrigante, entendeu? Tem que ver esse filme. Só que eu tenho certeza que quando você vê, é tipo aquele presente que tem um embrulho bonito. Cara, esse presente deve ser bom. E quando você abre, não é aquilo que você esperava, entendeu? É aquela cueca. Vamos lá, Diogo, você que é o ranzinza aqui do podcast, o cara amargo, o cara sem alegria do coração, qual é a nota de expectativa que você dá pra esse filme? É 7, cara, 7. Dá 7, porque 7 é nota, entendeu? Nota padrão, nota que você acha que o filme vai ser bom, mas não é aquilo tudo, entendeu? Não é pra um 9 agora. Ah, sei qual é. Então é isso aí, galera, a média, né, da nota de nós dois aqui ficou 8. Sim, 8 é uma nota alta, hein, cara? Acho que é a maior média de expectativa que a gente teve até agora nos nossos incríveis dois programas. Segundo cast, nossa. Enfim. Então é isso aí, galera. O Grande Truque. O Grande Truque. O que é o outro filme? O Inception, né? A Origem estreia. Estreou, né? Dia 16 de julho nos Estados Unidos. Já estreou lá. Você já deve achar ele um torrent aí. Não que a gente recomende isso, porque a gente é totalmente contra filmes piratas, entendeu? Exatamente. Se você procurar, você já deve achar ele em algum torrent perdido. Mas no Brasil, ele só estreia no dia 6 de agosto, galera. Então é isso aí. Inception, A Origem, dia 6 de agosto nos cinemas. Meu amigo Diogo, qual é o segundo filme que a gente vai falar aqui no podcast de hoje? De um ator que eu sei que você gosta muito, todos nós gostamos. Todos nós gostamos, cara. Quem não gosta do nosso amigo Nicolas Coppola, mais conhecido como Nicolas Cage? E o novo filme dele é O Aprendiz de Feiticeiro, cara. Lê a sinopse do filme aí pra gente. Cara, a sinopse do filme é a seguinte. O nome dele é um nome, assim, bem categórico. Baltazar Blake. Puta, é nome de personagem de RPG, hein, cara. Total. Ele é um feiticeiro que mora em Manhattan e está em busca de defender a cidade de seu arqui-inimigo, Max Halvard, que é o Alfred Molina. Olha aí. O que pra mim vai ser o melhor ator do filme, mas eu vou falar disso lá na frente. O que não quer dizer muita coisa, mas vamos lá. Ele não é capaz de cumprir essa tarefa sozinho. Para tanto, ele recruta Dave Stutler, que é um ator novo. É um rapaz comum, mas com potencial oculto para ser seu aprendiz. Baltazar passa então a ministrar um rápido curso na arte e ciência da magia e forma seu aliado na luta constante contra as forças de Hogwarts. Olha só, cara, o cara é um professor de pré-vestibular de magia. O cara tá em Hogwarts, não consegue passar. Vai lá no Nicolas Cage, faz um pré, consegue passar na matéria. Cara, eu vou começar logo na pergunta que eu ia deixar pro final. Você acha que esse filme é um Harry Potter na cidade, no mundo real, assim? Porque o Harry Potter se passa lá em Hogwarts e tal, não vem muito pra cá. Não vou esconder não, cara. Bebeu da fonte, provavelmente, cara. Parece, né, cara? Parece muito. Cara, mas eu vou te falar, eu confio muito nesse filme, entendeu? Por que eu confio nesse filme, cara? É por causa do produtor, cara, Jerry Bruckheimer, cara. Eu dificilmente não me divirto com os filmes dele. E eu não me diverti vendo o filme do cowboy lá do deserto, o Príncipe da Pérsia. Pra mim foi muito chato, cara, que eu vi aquele filme. O cara que salvou aquele filme foi o cara que eu espero que salve esse, que é o Alfred Molina. Entendeu? Ah, sim. Que no filme anterior, no Príncipe da Pérsia, fez um papel excelente, entendeu? E o que eu espero que nesse filme agora também venha fazer. Ele que é o Dr. Octopus do Homem-Aranha 2, também foi um ótimo vilão, se não o melhor, da franquia. Cara, e olha só, o filme é Disney, né, cara? Produção da Disney, então a gente acaba tendo que esperar um filme pra criança. Não necessariamente pra criança, porque... O Piratas do Caribe foi um filme Disney também. Também foi produção do Jerry Bruckheimer. E, essa parceria aí. Foi um filme que agradou. Disney, parceria Disney e o Jerry Bruckheimer aí. tem feito bons filmes, cara, mas é aquele negócio. É filme pra criança, entendeu? É filme Disney, filme efeito especial. Ele faz até uma menção, eu não sei, com certeza porque é da Disney, aquele filme Fantasia do Mickey, não sei se chegou a ver. Ah, lógico que eu vi. Entendeu? Tem uma cena do trailer que tá, o garoto vai e faz uma mágica lá para as vassouras limparem o local cristão. Ah, sim, eu vi. As pessoas começam a dançar e tal. Então ali é uma menção completa ao Fantasia da Disney, que é um desenho clássico, se não me engano, início da década de 90, entendeu? E vai ter várias menções a esse mundo Disney, mas tentando colocar de um modo mais real, assim, entendeu? Vou falar agora sobre o diretor, que é o nosso querido John Turtleloup, alguma coisa nesse sentido. É, cara, é o terceiro filme só dele, né, cara? E é o terceiro filme com o Nicolas Cage. É, cara, ele fez também A Lenda do Tesouro Perdido, o Livro dos Segredos, que foi o primeiro ou o segundo esse? Esse foi o segundo, A Lenda do Tesouro Perdido é o primeiro, e depois A Lenda do Tesouro Perdido, dois pontos, O Livro do Segredo. Então ele fez o filme que ganhou Framboesa de Ouro. Qual dos dois ganhou? O segundo ganhou. Pô, que isso, cara, achei muito bom, achei bom pra caramba. E o pai dele que faz no filme, o pai da Angelina Jolie, o... John Malkovich, né? John Malkovich, cara, tá, caralho, maluco. Puta, viajei. John Voight, cara. John Voight, isso. John Malkovich, não. Ele ganhou também Framboesa de Ouro por esse filme. Ah, eu acho injusto. O pessoal do Framboesa de Ouro, ele é meio sacana, né, cara? Eles gostam de premiar o nosso amigo Nicolas Cage. Se tiver o Nicolas Cage, já é meio caminho andado pra... Meio caminho andado, cara. Tem ele, e tiver o Kevin Costner, então, também é outro cara certo. Mas vamos lá. Esse filme também tem a Mônica Bellucci. Porra, eu queria dela falar disso, cara. Eu queria falar dela. Nossa, cara. Mônica Bellucci, gente. Mônica Bellucci. Galera, eu acho que foi a melhor coisa que teve na continuação, né, na sequência da trilogia Matrix. Foi Mônica Bellucci. Que, pra quem não vai se lembrar, ela é a esposa do Merovision, né? Que tá exatamente com um vestido vermelho maravilhoso. Mônica Bellucci, uma atriz italiana gostosíssima, que eu faço questão que no post aí tem uma foto dela grande, mostrando todo o talento dessa mulher, que, assim, vale o ingresso. Mônica Bellucci, sinceramente, é um rostinho bonito. A interpretação dela, tipo assim, tanto faz, entendeu? Ah, cara, ela não tá ali pra interpretar, não. Ela não tá ali pra interpretar, não, cara. Ela tá ali pra ser o rostinho bonito mesmo, entendeu? Esse é o papel dela. A galera contrata ela esperando isso. Aí, ó, tem uma curiosidade desse filme que eu tenho que compartilhar com você. Ah, diga aí. Adivinha quem é um dos roteiristas? Manda aí quem é. Tony Almeida, da série 24 Horas. Sério? Seríssimo, mano. Tu não botou isso na pauta, não, cara. Botou? Não botei, não. Descobri isso de última hora, igual 24 Horas, cara. Que isso, nosso amigo tá na... Olha aí, ó, mais um ponto a favor. Carro. A favor, não sei, porque eu nunca vi nada que ele leu. Nunca. Ele leu, não, né? Que ele escreveu, perdão. Quer dizer, então, que ele agora é o roteirista. Ele é roteirista, o Carlos Bernard, nosso querido Tony Almeida, é roteirista do filme do Nicolas Cage aí. É bacana, hein, cara. É, vamos falar um pouquinho dos efeitos, cara, que o filme parece que tem muitos efeitos especiais. O que você achou, cara, vendo o trailer? O filme é muito bonito, entendeu? Tem umas partes meio galhofa, tipo o Nicolas Cage com o anel que vira dragão e não sei o que, essas partes meio galhofadas assim, mas é um filme Disney, né, cara, um filme que, caro, um filme que vai, entendeu, vai gastar boa parte do seu orçamento só com efeito especial, entendeu? É um filme que fala sobre magia, então não tem como não ter muito efeito especial. Eu achei muito bem feito o efeito especial, pelo menos no trailer. Assim, falando ainda do trailer, cara, eu fiquei com um pouquinho de medo, porque tem uma piada muito sem graça no trailer, cara, uma piada sobre o sapato lá do Nicolas Cage. Nossa, mas que piadinha sem graça. Não lembro, não, cara. Como é que é? Não lembro, não. É uma que o garoto, o aprendiz, tá usando um sapato vagabundo e... Ah, não, cara, não vou nem comentar. A gente vai botar o... Trailer. A gente vai botar o link do YouTube no trailer aí, a galera pode conferir, cara. É uma cena muito escrotinha, assim, a piada que vem vindo de longe, tu sabe qual é o final e ela vem assim mesmo. Outra coisa, outra informação. Esse, o outro roteirista, o Doug Mirro, ele trabalhou também no Príncipe da Pérsia. Provavelmente isso foi muito importante pra ele estar participando desse filme agora, entendeu? Porque foi dois filmes seguidos, todos dois do Jerry Bruckheimer com a Disney, ele tá vindo junto, então provavelmente teve alguma coisa a ver. É, de repente ele é peixe da galera aí, hein, cara. De repente ele tá ali já junto com a galera. Provavelmente, mas fala aí, cara. Bom, Diogo, assim, só pra deixar claro aqui pra galera, a Disney, ela não tá distribuindo o filme sozinha, a Buena Vista Internacional vai distribuir o filme junto. E vamos deixar aí, Diogo, qual é a sua nota de expectativa, cara, pro Aprendiz de Feiticeiro? Pro Aprendiz de Feiticeiro, cara, minha nota de expectativa é 7. Olha aí, 7? Assim. Porra, 7? Vou explicar. O Nicolas Cage, cara, ele dá certo em filme galhofa, entendeu? Ele é o cara pra mim que ou ele faz o filme galhofa, ou ele faz um filme de chorar, entendeu? Aquele filme emotivo, pai de família, ou filme galhofa, cara. Isso funciona nesses dois papéis. Como eu achei que ele foi muito bem Kick-Ass, que é um papel galhofa, ele volta agora também nesse mesmo tipo, cara. Eu acho que tem tudo pra dar certo. O aplique dele ficou muito bom. Parece mesmo que... Não, mas sério, cara, ficou. Eu olhei pra ele e falei, caraca, ficou bem assim, cabeludo e tal, aquele ar meio largadão. Ele tava com saudade de usar um cabelo grande. Cara, e ficou bem nele, entendeu? E eu dou nota 7. Esse filme tem o Alfred Molina, que também é um ótimo ator, na minha opinião, e essa dupla tem tudo pra dar certo aí. É, cara, então beleza. A minha nota de expectativa pra esse filme também é 7. Eu vou empatar com você dessa vez aí, não vou dar uma nota mais alta. Porque eu ainda tenho um pouco de medo do Nicolas Cage, cara. Eu não tenho boas recordações de últimos filmes dele. Realmente, o Kick-Ass ele tava muito bem. Mas o Nicolas Cage, de uns tempos pra cá, ele tá só... Ele tá de sacanagem, realmente, entendeu? Tem até um vídeo, cara, muito, muito, muito engraçado do Maurício Saldanha, dele desabafando. Que o Nicolas Cage tá de sacanagem, cara. Ele não tá... Ele, sei lá o que tá acontecendo com ele. Ele tá de sacanagem mesmo, cara. Porque os últimos filmes dele, ele tem feito muita bomba, cara. Então, ele tá... Ele, no treino, ele parece muito bem, tá canastrão, sacou? É barba por fazer, cara de malandro e tal. Mas vamos lá, então eu ainda tenho um pé atrás, eu sou desconfiado dele, por isso que eu vou dar 7, cara. Beleza, sua nota ficou o quê? 7, 7, 14 dividido aí? É 7, né? Acho que não precisava muito cálculo pra essa, não. É, ainda bem que eu não faço nenhuma área exata, né? Mas tudo bem. A data de estreia do Feiticeiro, cara, foi em 16 de julho nos Estados Unidos e 6 de agosto aqui no Brasil. É, só uma canelada sua aí, não é Feiticeiro, tá? É o Aprendiz de Feiticeiro. É isso aí, Aprendiz de Feiticeiro. Mas é porque o cara já aprendeu, entendeu aí? Ah, sei já que tá é. Feiticeiro já, o garoto já tá na feitiçaria. É, Diogo, parece que já no episódio zero, no episódio piloto, a gente já teve e-mail, cara, olha aí. Fala de quem foi, cara, o e-mail. É, te recebi um e-mail de amigo, né, a princípio, né, cara? Mas é isso aí, é assim que começa, né, cara? Os amigos vão divulgando, entendeu? Amiga é pra isso, né? É, cara, amiga é pra isso aí. E os caras foram e-mails informativos, né? Não foi só e-mail, e aí, gostei muito e tal, tapinha nas costas, não. O primeiro e-mail foi de quem, cara? Fala aí. O primeiro e-mail, cara, que a gente vai ler aqui foi do Felipe Castellano, cara. Ele não botou a idade, não botou de onde é. Ele é aqui do Rio de Janeiro também, mas ele não botou a idade. Mas a gente sabe. É, a gente sabe. Que joga bola com ele no final de semana. É, não todo final de semana, né? Porque no último ele meteu um caô. Enfim, vamos ler o e-mail dele aqui. É, uma coisa que é engraçado é o fato do Diogo não saber que a mina do Crepúsculo é a principal. Que você comentou que não sabia que ela era protagonista, né? Aí ele bota aqui uma gíria bem de carioca. Mano, ela é comestível demais. Muito gostosinha. Exatamente, uma opinião assim, porra, totalmente relevante sobre o filme, entendeu? Embasada, opinião embasada. E ele diz aqui, cara, que o filme com a Cameron Diaz, que você não lembrava o nome, é A Caixa. É, o The Box, o Cubo, A Caixa. Qual a caixa que não é um cubo? É alguma porcaria. Coisa assim. Cara, eu só vou fazer um comentário sobre o e-mail dele, que é o seguinte. Eu acho realmente a Kristen Stewart, que é a atriz do Crepúsculo, eu acho ela muito bonita, mas só que a personagem... Ela não é gostosinha. Ela não é gostosinha, cara. Isso, eu pensei que... Cara, mas é que... A personagem, cara, que ela faz, aquela bela, putão, porra, que mulher chata, brother. Então ela acaba. Eu perco o tesão, sabe qual é? Eu acho ela muito chata, muito. Ai, cara, muito drama. Eu não vou falar nada, não, cara, sobre esse filme, não. É, você está proibido de comentar. Esse filme desperta o ódio, cara, deixa eu falar. Você está proibido de comentar esse assunto, vamos lá. Então, cara, e o segundo e-mail nosso foi da Camila. Esse e-mail aí foi um excelente e-mail. É, isso aí, mandou um e-mail grande aqui, extenso e, pô, bastante informativo, cara. É, ela diz aqui: olá, Ian, olá, Diogo, sou a Camila, tenho 21 anos e estava ouvindo o podcast de vocês sobre Encontro Explosivo e Salt. Adorei, parabéns. Mas eu tô aqui pra fazer alguns comentários sobre Salt. Afinal, eu gosto, adoro a Angelina Jolie e, na minha opinião, acho que ela pode ser um sucesso de bilheteria como protagonista. Aí ela fala aqui, né, que achou que foi um pouco machista a gente dizer que filme com mulher protagonista não é sucesso de bilheteria. Só que, Camila, não é a gente que tá falando isso, são os números, assim, realmente não. Oi, Ian. Oi. Queria falar, por exemplo, a Camila falou isso, mas eu tava lembrando essa semana, cara. Ela tá certa, por exemplo, eu tava lembrando do Exterminador do Futuro 2, cara. Que foi um filme que teve a protagonista mulher, que foi foda, cara. Não. Calma aí. Não era protagonista, não, cara. Um personagem muito forte. Mas, o principal não. Protagonista no filme, não, cara? Ah, cara, não julgo o protagonista, não, cara. Certo, esquecido. O Schwarzenegger. E se você reparar isso, cara, o James Cameron, ele sempre, todos os filmes dele, tem uma mulher num papel forte, entendeu? Num papel de importância. Não necessariamente o protagonista. Né? O Titanic era o Leonardo DiCaprio. E... é a mulher importante do filme. E se tu for ver, até no Avatar, cara, tem a Neytiri lá, que, porra, personagem muito importante pro filme. Mas enfim, vamos continuar dando sequência aqui, que o e-mail veio grande. É, ela diz que já vem acompanhando, cara, o Salt há vários meses e até que a Sony lançou alguns joguinhos na web, né, esses joguinhos em flash. É bastante interessante. Eu joguei aqui, vou até botar o link no post. É, o joguinho é bem bacaninho mesmo pra se passar o tempo. E ela acha que o filme antes de estrear já é um sucesso, pelo menos nas redes sociais. Facebook, Twitter, no Dig, no Delicious. E diz que a Sony divulgou muito bem os dois trailers e que dá pra ver que o enredo é intrigante. Claro, é um filme de suspense, mas que impõe aquela curiosidade, porque deixam de cara a pergunta: Who is Salt? Que é quem é Salt, né? Impressionante, cara, como é que ela sabe muito mais do que a gente sobre o filme, cara. É, cara, parabéns pra ela. A gente devia ter chamado ela pra fazer a sinopse do filme, cara, porque a nossa sinopse foi bem abaixo do e-mail dela. Olha, ela acha que vale muito a pena assistir o filme, que rola propaganda fortíssima dos equipamentos Sony, o que era de se esperar se é a Sony Pictures que tá fazendo o filme. Exatamente. E, cara, ela manda um beijo pra gente, diz que ouve a gente no próximo cast. Pô, obrigadão, Camila, pelo e-mail aí. Bem, bem informativo. Obrigado mesmo, Camila. Muito bom saber que você tá ouvindo a gente aí. Excelente e-mail. Bom, é isso aí, galera. Então, no último podcast a gente não se despediu, né? A gente não deu tchau, acabou de uma hora pra outra. E teve gente que reclamou aqui. Porra, acabou. Faltou luz aí. Acabou na hora. Isso. Acabou a internet, cara. Na hora que a gente tava fechando. Uma sorte de ter conseguido gravar. Mas enfim. Então é isso aí, galera. É, tipo, lembrando aqui que a gente vai tentar manter uma periodicidade. Nossa, que palavra difícil, cara. Era melhor falar regularidade. É, vamos lá. A palavra do dia hoje é agora eu errei. Periodicidade, cara. Isso, palavra do dia, periodicidade. Diga ela 3 vezes em voz alta e rápido. É, então é isso aí, galera. Você vai ganhar o ingresso pro Saltibanco dos Trapalhões. É isso aí. Então, galera, a gente vai tentar manter essa tal dessa periodicidade do podcast, tentando botar ele no ar toda quinta-feira. Ou seja, você bota na quinta-feira, porque os filmes geralmente estreiam na sexta. Olha, lembrando que é o Ian que tá falando isso, hein? Tá prometendo quinta-feira, é o Ian, hein? Não, prometo quinta-feira, cara. Nem que eu vire a noite aqui, eu tô prometendo quinta-feira o podcast no ar aí. É, então é isso aí, galera. Um abraço. Então é isso aí, galera. Mandem e-mails pra gente, deixem comentários no blog. Galera, lembrando que o pessoal pode comentar também no blog, não é só por e-mail, não. É, o e-mail é trailercast, trailer com um L só, não como eu, idiota, achei que era com 2 L's. trailercast@gmail.com. Então, galera, é isso aí, até semana que vem. Um abraço, tchau.